Chegou o mês.

Sou Portugais sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va poursuivre avec H Bomba, Cage et tout de suite après les premières dédicaces. Et ce sera notamment cette première dédicace sur une chanson de Lucenzo. Zignage, Bomba, Cache sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Nous allons poursuivre, comme je vous le disais juste avant la chanson, avec Lucenzo Danza Kuduro. Et c'est demandé de la part d'Anne-Marie pour Géraldine, pour Manu, pour Tony, sans oublier l'animateur, avec de gros bisous. Plein de gros bisous, Anne-Marie, et à Dao également. C'est vrai qu'avec ce confinement, les gens nous manquent. Ben oui, ils nous manquent beaucoup. Voilà, plein de gros bisous, puis on écoute Lucenzo Danza Kuduro. AMX, el orfanato. Hoy es para timbrar con duro, vamos a casar.

Quando eu era pequenino, ia para a escola sozinho a cantar. A vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Pode estar a chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar. Ed é muito più carino far si dare del cardino. Quintal, Toto Coutinho, c'est avec Tony Carrera, c'était demandé de la part de Manuela pour Nicole Diaz, pour Rosie, pour Isabelle, pour Carla, pour Eline, sans oublier l'animateur. Merci, nous allons poursuivre avec Ushail d'Aminyama et c'est Maria de Almeida qui souhaite écouter cette chanson. Donc il n'y avait qu'à demander, c'est Shaina qui va nous interpréter cette chanson. Com suas franjas brincava.

Zamaru, un ministrade, disque demandé, chanson, pardon, demandé de la part, je me crois dans les années 80, disque, mais non. Chanson demandée de la part d'Anne-Marie pour l'amour de sa vie à Dao qu'elle aime très très fort. Zamaro d'ailleurs qui devait être au mois d'avril au Bataclan et Covid oblige, ça s'est repoussé d'une petite année. Mais bon, l'année prochaine normalement si tout va bien, ça sera Zamal au Bataclan à Paris. En attendant, nous allons poursuivre en musique. Teu lado, com amor eu fui criado, aprendi contigo o que é vida, o carinho que me deste, as palavras que disseste, vão guiar para sempre a minha vida. Agradeço o teu amor que me deste desde o dia em que nasci. Hoje eu sem ter fim. Ao teu lado fui crescendo, com a vida aprendendo, não quero que a história tenha fim. Agradeço o teu amor que me deste desde o dia em que nasci. Hoje eu peço ao Senhor que te faça sentir. Joaquin Sen sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Payamigo, chanson qu'il avait faite pour son papa, Monsieur Diaz, voilà, qui était d'ailleurs mon fondateur, hein, fondateur de Radio Arc-en-Ciel. Et de là-haut, je lui fais un gros bisou et la chanson qui va suivre, je pense qu'il l'aurait bien aimé. Toy, Vran, Yamor, Cerveja, nous quand je l'adore. Voilà, une grande pensée pour lui, à tous ceux qui nous ont quittés et qui nous manquent terriblement. Sol à brillar, faz-me sonhar. Ver-te na praia a sorrir, faz-me sentir renascer. Sol a brilhar, deixa-me olhar. Não sei se vou resistir, o desejo não vou reprimir. Quero viver. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer

Voilà, ça c'est quand on est distrait, c'est quand on est distrait tout simplement à faire autre chose. En tout cas, je voulais faire un gros bisou à ma petite Maya qui me manque terriblement. Voilà, elle est à l'écoute, elle partage sa vie maintenant entre le Portugal et Orléans, le Loiret. Donc ma petite Maya, elle est à l'écoute, donc je lui fais un gros bisou. Tu me manques et voilà, j'espère que dès qu'on pourra retourner dans les restaurants, et ben on pourra aller se faire une petite bouffe tous les deux. Voilà, en tout cas, gros bisou. Je pense bien souvent à toi. Et d'ailleurs, j'ai repris ton créneau horaire du lundi. D'ailleurs, voilà. Donc, gros bisous, Mamaya. Et puis, la prochaine chanson, c'est Michel Pruvot. Michel Pruvot qui va nous interpréter. Qu'est-ce qu'il va nous chanter? Enfant de tout pays. Et je vais dédier cette chanson à Paulette. Paulette qui écoute notre ami Michel tous les lundis et dimanches. Et en ce moment, Michel, voilà, est absent le lundi. On lui fait plein de gros bisous. Et puis, elle va revenir très rapidement. Je le souhaite, en tout cas. Et puis, Paulette, cette chanson est pour vous. Enfant de tout pays. Et je vous fais un gros bisou, Paulette. Et c'était pour Paulette qui est à l'écoute. Voilà, gros bisous à vous. On va poursuivre en musique. Et la prochaine chanson, c'est pour Annabelle. Annabelle qui aime, alors moi je vais le dire en version française, hein, le nom du groupe, GNTK. Raise, c'est maintenant. Et c'est pour toi, Annabelle. Voilà, bon télétravail. Quem penso no amor e no apreço como um bem mais valioso, e o preço que eu penso que valha, aos olhos de muita gente nem um terço calha. Tenho o passado, o presente com o meu futuro na mente. Perguntam se sou vidente ou mais um canalha. Mas venha só um que tente meter-se na minha frente, derrubar tudo o que penso só para ver que falha. Vivo como antigamente, alguém que represente, porque eu baixo a cabeça quando a mãe me ralha. Se para ti eu sou diferente, então fica ciente que esta vida te deu tudo e tu só comes palha. Fui forjado para a batalha, eu tenho um compromisso,

Agora desce, agora desce, agora desce, dança pimba com a mamada. Na lambada com ela, e ela pimba em mim, sempre no olhar dela, desengonçada assim. Cruza a perna, torce o pé, tipo coxa aleijado, e a lambada e o pimba fica tudo misturado. Na lambada com ela, e ela pimba em mim, sempre no olhar dela, desengonçada assim. Cruza a perna, torce o pé, tipo coxa aleijado, e a lambada e o pimba fica tudo misturado. Villemilio sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, 10h31, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin, vos dédicaces au 02 38 43 48 00 ou sur Facebook, vous tapotez avec vos petits doigts JP Martins. Voilà, en plus si vous êtes en télétravail, d'autant plus se faire plaisir. On va poursuivre avec Joaquin Sen qui va nous interpréter tout Duki au Vivi et c'est demandé de la part de Georges pour Madame Diaz. Et tout de suite après cette chanson, bien, on fera un petit tour du côté des offres d'emploi, parce qu'il reste une offre d'emploi et une maison à vendre à Villa do Conde. Pois tenho ao meu lado alguém que me ama e me faz sorrir. Tudo o que eu vivi na minha vida foram bons momentos de paixão. Estou feliz pois sou abençoado. Tenho um grande amor que é dona do meu coração. Tudo o que eu vivi na minha vida momentos de prazer. Estou feliz pois sou abençoado. Tenho um grande amor que é a razão do meu viver. Gosto de aventuras, de fazer loucuras. É tão bom saber que estás comigo aqui. Agradeço a Deus e às estrelas do céu por ser tão feliz na vida que escolhi. Ando apaixonado, pois tenho ao meu lado alguém que me ama e me faz sorrir. Tudo o que eu vivi na minha vida foram bons momentos. Sou abençoado. Tenho um grande amor que é dona do meu coração. Tudo o que eu vivi na minha vida foram bons momentos de prazer. Estou feliz pois sou abençoado. Tenho um grande amor que é a razão do meu viver. Joaquin Sen, tout Duki au Vivi. C'était demandé de la part de Georges pour Madame Diaz. Jérusalem, Berta Cunha. Et c'est demandé de la part de Manuela pour Nicole Diaz, pour Rosie, pour Isabelle, pour Carla, pour Eline. Sans oublier l'animateur. Merci Manuela, gros bisous et bonne journée. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. Allez, on se met en rythme et on commence à danser. não me deixes aqui. Quero sair, é o meu lugar. E agora eu sei. Salva-me. Não me deixes aqui. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Revenir au niveau des petites annonces, pas revenir du tout parce que j'y suis pas venu depuis 9h, donc là on va aller sur les petites annonces. Sachez qu'il y a une offre d'emploi, une entreprise recherche un ravaleur sachant faire du projeté gratté, isolation extérieure enduite, taloché, homme ou femme expérimenté avec permis B exigé. Donc c'est suite au développement de l'entreprise. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous êtes ravaleur, eh bien sachez que nous avons une entreprise qui recherche un ravaleur sachant faire du projeté gratté, isolation extérieure enduite, taloché, homme ou femme. Il vous faut juste de l'expérience et le permis voiture. Et puis du côté du Portugal, la Vila do Conde, il y a une maison à vendre. Elle est située à 5 minutes du bord de mer. C'est un T4 avec 4 chambres, un salon et salle à manger, un jardin qui fait tout le tour de la maison, 2 salles de bain et un garage où on peut y garer 2 voitures. L'une de ces petites annonces vous intéresse, et bien un seul numéro, 02 38 43 48 00. Eu vou-vos explicar como é que antigamente os calceteiros, no seu local de trabalho, diziam uns para os outros que estava a passar uma mulher. Pois é, dizia-se assim: estica ao fio! Isso! Os calceteiros antigos eram muito divertidos pelo seu jeito de falar. caminho, passasse um borrachinho que me sabe um assobiar. Mas para não se notar que para ela estava a olhar, esqueceram o assobio. Se passasse uma donzela para não se dar por ela, dizia estica ao fio, estica ao fio, estica ao fio. Na moça vai a passar, estica ao fio, estica ao fio. E todos param para olhar, estica ao fio, estica ao fio. Vai de rabinho a dar, a dar. No momento estica ao fio, nem é preciso subir, o meu não vai reparar. No momento estica ao fio, nem é preciso subir, o meu não vai reparar. Antigos eram muito divertidos pelo seu jeito de falar. A calça está no caminho, se passasse um borrachinho começava um assobiar. Mas para não se notar que para ela estava a olhar, esqueceram o assobio. Se passasse uma donzela para não se dar por ela, dizia estica ao fio, estica ao fio, estica ao fio. Na moça vai a passar, estica ao fio, estica ao fio. E todos param para olhar, estica ao fio, estica ao fio. Vai de rabinho a dar, a dar. No momento estica ao fio, nem é preciso subir, o meu não vai reparar. No momento estica ao fio, nem é preciso subir, o meu não vai reparar. Estica ao fio, na moça vai a passar. Estica ao fio, estica ao fio. E todos param para olhar. Estica ao fio, estica ao fio. Vai de rabinho a dar, a dar. Do modo que estica ao fio, nem é preciso subir, o meu não vai reparar. Do modo que estica ao fio, nem é preciso subir. Jorge Loureiro, estica ao fio. Et nous allons poursuivre avec Michael Ferreira qui nous interprète Il peint le monde, et c'est Rosie qui souhaite écouter cette chanson. Elle dédie cette chanson à son amie Manuela pour l'animateur, et elle envoie des gros bisous à Maya l'abeille car elle est à l'écoute, et elle souhaite à tout le monde une très belle journée avec de gros bisous Rosie. Et puis on va écouter donc la chanson Michael Ferreira, Il peint le monde. Oh, lumière qui manquait dans nos cœurs, et des couleurs et de la douceur, ce monde attend. De ces 10 ans, il peint le monde comme un enfant, il peint le monde se construisant. De ses 10 ans, il peint le monde comme un enfant. Il peint le monde se construisant. Un nouveau monde comme un rêveur qui n'arrêtait plus de rêver. Comme un rêveur qui n'arrêtait plus de rêver. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Tout le monde a écrit qu'un temps la nuit tout s'efface. What more's it for? Petite pensée pour toutes les mamans qui sont là-haut et qui nous manquent terriblement. Et voilà, Odile, à qui je fais un gros bisou de là-haut. Emmanuel, Pimba, Pimba, Tom, Minia Linda, c'est maintenant, c'est sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Sou louco por te amar assim. Não gostas do que é teu, toma, toma. Se gostas do meninho, toma, toma. Eu até sou meiguinho, toma, toma. Se gostas do que é meu, toma, toma. Eu gosto do que é teu, toma, toma. Se gostas do bombom, toma, toma. Prova que é muito bom, toma, toma. Olho para os teus lábios e quero te beijar. Olho para o teu corpo e fico a sonhar. Fico a sonhar com o teu sabor. Não sejas mazinha, dá-me o teu amor. Se gostas do que é meu, toma, toma. Que eu gosto do que é teu, toma, toma. Se gostas do meninho, toma, toma. Eu até sou meiguinho, toma, toma. Se gostas do que é meu, toma, toma. Gosto do que é meu, toma, toma. Se gostas do bombom, toma, toma. Prova que é muito bom, toma, toma. Sentir o mundo e poder gritar, a vida é bela, bela, bela, bela, bela, a vida é bela, eu sonho com ela, bela, bela, bela, bela, canta comigo até de manhã. Sinto o teu calor e penso no mundo melhor. Sair por aí, contigo poder descobrir o amor, a paixão, final feliz na minha canção. Vem comigo, sem destino, ergo os teus braços, bate na palma da mão. É bom demais viver a vida, quero te ouvir a cantar, já lá lá lá lá. Eu quero mais, mais alegria. Sentir o mundo e poder gritar, a vida é bela, bela, bela, bela, bela, a vida é bela, eu sonho com ela. anda agora. É minha mulher, eu digo-lhe que sim, mas não paro de ver. Esta mulher só ranha, ranha, ranha, por tudo e por nada, por tudo e por nada. Esta mulher só ranha, ranha, ranha, nunca está calada. Esta mulher só ranha, ranha, ranha, por tudo e por nada, por tudo e por nada. Esta mulher só ranha, ranha, ranha, nunca está calada.

quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era só janjão. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só janjão. Tu dizias que me amorras, que me adoras, baby. Era só janjão. Quando tu dizias para pedir a tua mão. E o que faço eu? Se não tenho o teu carinho. E o que faço eu? Se não tenho o teu beijinho. E o que faço eu? Se não tenho a mão. Te do coração, eu não mereço. Eu não mereço. Foi muito pior que a banda de canhão. De princesa para rainha do jajão. Eu não mereço. Eu não mereço. Oh, oh. E se for tudo, quebra esse feitiço, queima minha bu. Porque eu amo, oh, amo demais essa mulher. Amor, me diz que posso fazer. E o que faço eu, se não tenho o teu carinho. E o que faço eu, se não tenho o teu beijinho. E o que faço eu, se não método de descarte vi, sou deste jajão. Like se calanga, nem sou honesta não, muito menos franca. Que tamanha hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas pensaste nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de binguilé, vou tirar o pé. Mas te pererê? Pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço. Eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão. De princesa para rainha do jajão. Eu não mereço. Eu não mereço. Master Jack sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jajaon, on revient sur les offres d'emploi. Sachez qu'il y a une entreprise qui recherche un ravaleur sachant projeter, gratter, isolation extérieure, enduit, talocher, homme ou femme expérimenté et possédant le permis voiture. Et puis il y a à vendre une maison à Villa de Conde, située à 5 minutes du bord de mer. Une maison, c'est un T4 avec 4 chambres, salon et salle à manger, un jardin qui fait tout le tour de la maison, 2 salles de bain et un garage pouvant on peut y garer 2 voitures. Donc si l'une de ces annonces vous intéresse, eh bien un seul numéro, 02 38 43 48 00. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, il est 11h29 et c'est vers matin. José Melo sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Dizendo, estive a trabalhar. Até ao momento que eu te vi naquele bar. Sentada com outro, bebias copos de prazer. Deixa a minha vida, mulher fingida, mulher traidora. Segue o teu caminho. Deixa a minha vida agora. Não quero ter o carinho de uma mulher traidora. Segue o teu caminho.

vai ter final feliz num livro de Paris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime. Qui danse sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, 11h39, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin, vos dédicaces au 02 38 43 48 00. Et je vous rappelle l'offre d'emploi, une entreprise recherche un ravaleur sachant projeter, gratter, isolation extérieure enduite, allocher, homme ou femme avec de l'expérience et le permis voiture exigé. Cette offre d'emploi vous intéresse, 02 38 43 48 00. Louis Manuel sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. dans un petit medley. Il va nous chanter Chamam Louis discothèque Encontro na Praia. Só eu vivo a vida sem amor, sem ter carinho, sem ter dor. Eu vivo a vida sempre triste. Não quero mais viver sozinho. Quero alguém para ter carinho. Eu vivo a vida sem amor. Amor. Se tu queres saber meu nome, chamo-me Lulu e Luís. Porque queres saber meu nome, chamo-me Lulu e Luís. Se tu queres saber meu nome, chamo-me Lulu e Luís. Para que quer saber meu nome? Chamo-me Lulu e Luís. Chama-se Lulu e Luís. Seu nome é Lulu e Luís. Oh, são quatro letras que soam em Luís. Chama-se Lulu e Luís. Seu nome é Lulu e Luís. Oh, são quatro letras que soam em Luís. À discoteca eu vou. À noite, para ver dançar quem são. Na discoteca eu quero estar. Ver os jovens a dançar. Acender e apagar. Eu quero ouvir a juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. Na discoteca eu quero estar. Ver as luzes acender e apagar. Eu quero ouvir a juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. O teu cabelo loiro, os teus olhos da cor do mar, são tão lindos, os teus lábios de sal. Eras tu, eu pensei, aquela miúda que eu amei. E nunca mais te esquecerei. Con su cuerpo, mi cuerpo.

bonita, para vida, para vida, para vida. Ai, que chapa, você quer ser bonita, para vida, para vida, para vida. Ai, que chapa, você quer ser bonita, para vida, para vida, para vida. Ai, que chapa, você quer ser bonita, para vida, para vida, para vida. Ai, que chapa, você quer ser bonita, para vida, para vida, para vida. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Arc-en-ciel, il est très exactement 11h58. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée sur le 96.2. On va se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts. Je vous embrasse très fort. Je vous aime fort et merci pour vos messages et vos appels hors antenne, bien entendu. Voilà, donc plein de gros bisous et puis à la semaine prochaine. D'ici là, protégez-vous, sortez couverts et faites attention à vous. Demain matin à la même heure, vous allez retrouver, qui c'est que vous allez retrouver? Bah, l'ami Lionel, dans de 9h à 11h, dans les matins romantiques. Le mercredi, bah mercredi, ça sera Victor, Portugal et Fest. Et puis nous, bah nous, on se retrouvera lundi prochain, dans Vers Matin. Voilà, gros bisous, je vous laisse avec les infos du Portugal. Et puis faites attention à vous. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, bye bye, bisous. Arc-en-ciel, il est 11h au Portugal, midi en France. Bon appétit. Bon dia, 11 da manhã no continente na Madeira.